Converte-te, ó Israel, ao Senhor. Pelos pecados em ti eu caí, tomando palavras venho a ti. Expulsa a iniquidade, faz-me sentir. Recebe, Senhor, os sacrifícios dos lábios. Em ti encontramos a nossa verdade. Como bezerros, louvamos com alegria. Teu amor nos envolve, traz liberdade. Eu serei, Senhor, como o orvalho, florescendo em ti como o lírio. Nossas raízes se estenderão em tua sombra, vivificados com amor. Recebe, Senhor, os sacrifícios dos lábios. Em ti encontramos a nossa verdade. Como bezerros, louvamos com alegria. Teu amor nos envolve, traz liberdade. Que mais temos com ídolos? Só em ti encontramos a paz. Caminhos retos, justos andarão. Em ti, Senhor, a vida se refaz. Recebe, Senhor, os sacrifícios dos lábios. Em ti encontramos a nossa verdade. Como bezerros, louvamos com alegria. Teu amor nos envolve, traz liberdade. Português e worship, pastor Cibitar Piano. Se bendito de bebê, né?